Equador azul 4007. 4007, bom dia, prossiga. Bom dia, 380 Santos Dumont, Planta Cópia, azul 4007. CN 38, agora a coordenação é cópia. Aí, Dadael. Ele da El está aguardando 4007. O 4007 na escuta. Tá na escuta, prossiga. É um estimado para iniciar o acionamento? Mais 6 minutos. Meia dúzia de minutos? Afirmo. Obrigado. Pronto pra cópia. Pronto pra cópia, prossegue, 4007. 4007 autorizado, o RJ nível 36, negativo 38. Vai decolar da 17, com curva à direita, saída da EL, transição de né, controle 1935 e o transponder 5442. Sua rota é pela previsto 50. Bastante autorizado o RJ nível 13.60 via Upper Whisk 50, decola da 17 com curva à direita, saída da L, transição de NES. Controle Salvador 11935, transpondo 54422, azul 4007. 4007, correto. Qual o portão que você se encontra? Portão 8. Cliente no 8, reporte pronto. Cliente azul 4007. 007. Para pushback acionamento, posição 8. Portão 8 autorizado, reporte SAC 4007. Reportará. Salvador, muito bom dia, Objeto 6749. Salvador, bom dia, prossiga. Por gentileza, poderia confirmar o vento? Plano 80 graus, plano 9, 110. Desculpa, poderia repetir? 180 ou 190 com 10. Obrigado. Quando possível, autorização Guarulhos na sua escuta para cota. Qual a área do plano do 6749? Está um pouquinho cedo ainda, são 00. Gente, qual nível? É 340, aprovada a saída, por gentileza. Qual é a rota que se aprendeu? 50 ou 58? Por aqui está 50. Dá pra modificar por 58, a gente agradece. Eu vou confirmar o horário do nó, tá? Pela 50, é saída da Eld, né? Ok, obrigado por sua escuta. Azul 4007, TOB 93, 3 horas e 30, Alterna Campinas, para o TAC. 93, Campinas, qual autonomia? 3 e 30, autonomia, Azul 4007. 4007, TAC autorizado, Lima, Mike, Quebec, reporte para ingressão no 7014, no ajuste. Lima, Mike, Quebec, vai reportar para ingresso no 7014. ingresso 4007. Autorizado ingressar, 35, táxi via pista, reporte aliado e pronto na 17. Ingresso na 35, táxi via pista, vai ingressar, informa alinhadão no 7 do 4027. Decolagem autorizada, ajuste no 0 no 4, 170 graus, 10 nós. Fazer a decolagem, 4007. Decolar os 32, controle 1935 para viagem. 1935, 4007. Controle Salvador Azul 4007. 007, suba ao 360, saída da El Vigilância. Del, subindo 36, 4707. Solicita BDEV, apresente 4707. Dinero inicialmente, 4007. Dinero inicialmente, 4007.